Bom, mais um debate cast aqui sobre dublagem. Tá o Henrique e o nosso amigo Eduardo. Estamos iniciando. Então, Henrique, qual é o problema com a dublagem que você acha? É tão hipócrita, mas tão hipócrita. E quando é um filme brasileiro, quando é um filme brasileiro que está lá, é palavrão atrás de palavrão. Ah, tá. É puta pra cá, puta que pariu. Aí quando lá, vem a dublagem. Quando é dublagem de filme americano, ou sei lá, foda-se que país que seja. Entendi. Os caras falam palavrão que a porra, aí parece lá, seu besta. Seu besta, seu vai pro inferno. Vai pro inferno. Exatamente. Nada a ver, mano. É hipocrisia. Tá, tirando segunda, isso, a qualidade. Tirando a tradução. O áudio é horrível. O áudio é horrível. Você acha isso? E o melhor jeito pra se aprender inglês é ver filme legendado. Ah, é? Porque além da fala, vamos ver, Eduardo, você tem o gesto. Vem, ô Paulo. Ah. Além da fala que você decora, você tem o gesto. Então você relaciona uma coisa a outra. Ah. E o que, que você acha, Eduardo? Filme dublado ou legendado? Não, fala uma crise construtiva que o Henrique fez. Só falar que é ruim, eu quero saber por quê. Os caras fazem assim, ó, pela dublagem dos filmes, você vem comprar filme do brasileiro. Então quer dizer que no Brasil é tudo analfabeto. Não, quero saber por quê. Fala aí, eu quero saber. Porque os caras são burros, não sabem dublar. Pera, você tá falando de interpretação? Tudo, em relação a. Em tradução do texto original? Alô? Vocês são muito radicais, gente. Não, eu não tô assim, radical. Tem filmes dublados, são melhores que filmes legendados. Exato, o Rambo, você consegue ver o Rambo legendado? O Rambo 2. Principalmente filme infantil. Filme infantil. Certo. Filme infantil você tem que ver dublado. Você vê legendado, você perde a graça. É? Perde a graça. Você acha disso? Eu posso defender a dublagem? Não pode. Agora não vem me falar que a dublagem do Crepúsculo foi maravilhosa. Além de ser um filme ridículo, sendo legendado dublado, a dublagem conseguiu piorar mais ainda. Tá, eu sou nerd e eu vou falar que na primeira dublagem do Crepúsculo, quem dublou o viadinho lá era o Wendell Bezerra que faz o Goku. Tá? Cara, nossa, igualzinho a voz. É, ele fez. Depois que eu vi que o Naruto tava mulher, filho. Então vocês dublagem não dá. Agora, não, dublagem, o melhor seriado dublado que já teve. Smallville. Não, Chaves. Tá vendo como é que você puxa a sardinha pra dublagem? Dublagem é bom, tem outro. Henrique, dublagem é bom e é bom. E deixa nas crianças. A merda de desenho foi o Cavaleiro do Zodíaco, desculpa. Pior que foi o Cavaleiros que deixou a dublagem lá em cima também. É. Todo mundo pensou que queria saber. Eles foram nos convention, não tem filho. Eles foram nas convenções, os dubladores. Foi assim, conhecido mais a dublagem, né? Tá vendo como é que vocês gostam de dublagem? Vocês são safados, vocês gostam. Não, não é uma coisa assim que você consegue falar assim. Tem coisa boa. Antigamente você tinha VHS, você era locadora, você nunca achava o filme lá disponível pra alugar, mas alugar só tinha legendado. Só. Todo mundo assistia normal. A pessoa acostumava. Entendeu? Acostumava. Tinha pra incentivar a leitura que você tem que ler. Isso que eu vou apontar agora. E sabe você por que brasileiro não gosta de filme legendado? Porque ele não tem preguiça de ler. Não, tem preguiça de ler. O povo brasileiro é um povo desesperadamente ignorante. Tem preguiça de ler. Tem preguiça de ler, tem preguiça de escrever, tem preguiça de tudo que faz a cabeça funcionar. Eu assisto filme legendado, só que eu assisto umas três vezes. Certo. Eu assisti ele umas três vezes, porque assim, eu não sei muito inglês, entendeu? Uma um pergunta. Cara que já tá acostumado, que faz curso e tudo, ele é de boa. Pra quem não faz, não. Então eu assisto umas três vezes que eu leio, as três vezes que eu assisto, eu leio as três vezes pra poder ver se realmente eu não foi que perdi do filme ou não. Os Vingadores, vocês viram dublado ou legendado? Não, legendado. Eu assisti dublado. Aí. Dublado. Estamos encerrando um debate e o problema, o problema de dublagem é isso. Depois que começaram os DVD, que você tem a praticidade de isso, mudar a língua lá, mudar os caras, língua. Ninguém perde tempo assistindo legendado. Tem outra coisa assim. Uma coisa que facilita muito a leitura de filme legendado é você escutar música. Tá. Porque tem palavras que você precisa olhar na legenda. Essa coisa que tem Renato Russo que fala assim, que é inglês, né, era uma coisa muito legal. Eu faço uma linha de luxo e depois ele virou Sepultura, meu show pelo dele. E ele canta três músicas em inglês, no Bacute. Depois ele virou a casaca, né? Ele falou. Ele mete o pó nas bandas que começa agora no Brasil, que começa a cantar inglês, lá que não é legado, mas Bacute é pago mal pra música de cultura de Sepultura. Renato Russo. O DVD, aquele acústico dele. Ele canta três músicas em inglês, mas não é dele, né? Então, ele canta três músicas em inglês no DVD. Aí ele começa a criticar o modo que canta em inglês. Ele fala que não, mas aqui no Brasil, porque canta em português e tal, não sei o que lá. Ele fala toda uma discussãozinha dele bonitinha. Então ele vai e vai falar, mas o futuro é muito bom. Então, tudo que ele falou, você não tinha bosta nenhuma, porque ele cantou três músicas em inglês e depois deu saco de ser futura. Eu acho que na época tava ensinando o pai, porque ele é massa há 15 anos cantando, arrebentando, e tipo, ele achava que era legal pra cultura brasileira. Só que foi os caras que revolucionou o rap no Brasil, porque senão não teria rap metal no Brasil de qualidade, né? Isso é verdade, até concordo. Sem o Sepultura não. Nem o Viper conseguiu. O Sepultura foi o que plantou a semente. Pode ser trouxa, o Viper com. É, o cara começou a cantar com 15 anos, aos 18 já era top da parada no mundo inteiro. Tá no Billboard lá. Né? Top. O cara ia pro Japão, eles iam pro Japão fazer show, era primeiro lugar nas paradas no Japão, na Europa inteira. Mas por que eles não bombaram aqui no Brasil? Que não porque a indústria fonográfica brasileira é uma bosta! Sim. Porque a indústria fonográfica brasileira é tão inútil há tanto tempo que a música do Legião Floresta Caboclo não tocou em rádio. Por quê? Porque tomava muito tempo lançar. É verdade. É 10 minutos de música. Quem vai precisar, quem é rádio vai tocar 10 minutos de uma música só, sendo que você pode tocar 5. Sim, pra puxar saco das porcaria de restart, uma coisa outra. Quem toca isso? É. Ninguém, entendeu? É uma bosta. Agora se põe um punk lá, os caras. Tem tanta banda underground boa. Sabe por que não tem punk com 10 minutos? Porque deve perder a graça, que é só uma estrofe só. É só uma frase com a mesma batida, então é fácil. Vamos encerrando o debate quente aqui, ó. Um punk com 10 minutos, pelo amor de Deus. Já aguenta 1 minuto já é muito, mas não quase 7 minutos de debate quente. Só de bater o recorde, gente. Voltamos na próxima.